Informação Delta, autorizado Galeão, ZP9857, após Monsur, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda e Rumi. Aciona 5546, controle 120, decimal 8. Ovo 5-6, no atendimento correto, reporte 4 que tiver acionamento. Regional 1910, underground S45, Baquete, Vice-Axis, Fox Trotten, contact ground 121.9. Baquete, 121.9, good night, Argentina 1910. Approve attacks via Alpha, Juliet, Gate 11. Alpha, Juliet, Gate 11, Argentina 1901. 561, atente ao bonde parqueando no portão 11, após emitir chame táxi. Informação Delta, autorizado Serra Brava Papa Alfa, GP Zulu 21, após fome rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor 1, elefa, aciona 5555, controle 120, décima 8. Planejamento correto no porto 9, reporte para o pushback tsunami, ok? Acionado está 160-330, alterna Campo. Bônus 561, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no Índia. No ponto de espera, chame turno. Em 118, decimal 95, ajuste 10-13, no voo. Acionou no Índia, vamos lá, 2195. Boa. 561, próximo ao ponto de espera, confirme o controle de saída. Frequência do controle 120.8. Já autorizado a alinhar e decolar pistão 90, vento 120 graus, 99. Está autorizado a alinhar e decolar o 1561. No 561, no decolar 202, chame o controle Salvador, no 20.8, bom voo. 208, obrigado, bom serviço. Controle, ligou no 561. Controle, bom dia, voa no 561. Voa no 561, contato radar na decolagem, saída da Elnigo 360. Da Elnigo 360, 561. Prossiga para o solo. X-Ray, até uma marcha para início. Golf X-Ray, até autorizado início do rebote, reporte para ingresso na faixa principal. informação Delta, bom dia. Prepare saída da Eule da Morte, Lavanda no Pop. Alô, Dona. Bom dia, 3601, Tatane, informação é de alta, posição 05, autorização, comboio. Tatane 3601, bom dia, Delta confere, número 2, prepare saída da El, transmissão ótima. Bom, sim, aqui, o hotel, mais para ingresso, não faz posição. Tá. Mono 811, confio em tua B. Mono 811, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, via táxi 1 no Índia. No ponto de espera, time torre 118, decimal 95, ajuste 1013, no voo. Cópia. Bom, 1161, autorizado Guarulhos, decúbulo 1-0, após Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita, segue perfil de saída da El, Leda Motiva, aciona 5562, controle 120, decimal 8. Correto, mas hoje não pode estar no pushback funcionamento. TAM 3601, pronto, cópia. Copia. TAM 3601, autorizado em São Paulo, via Cusulo 1-0, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5563, controle 120, decimal 8. 3601, autorizado comboio, nível 360, via 3610 até Pupago, 3016 até Pozo, após DCC Confim, DCC Chamote, 3030 até Enfim. Recorda da 1-0 da Elo e da Monte, vai 5563 no 208. Então, 3601, treinamento correto, 5, reporte para o que estiver funcionando. ter autorizado ingresso no pátio principal, reporte no término. Reporta, Roger. Autorizado, MR de Clark, 190, vento 120 graus, 99. Autorizado, MR de Clark, 190. Decolar 222, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom dia. Controle Salvador, 208, bom dia, bom trabalho. 1911, bom dia, Information Delta, ready to pop. Argentina 1911, cleared to Sierra Alpha, Equizulu Airport, via Equizulu 44, after according to rules, land. Flight level is 360, take off runway 10, with right turn, dial departure, LEDA position, then Ponto Seguro, transition, it's called 5567, departure 120, decimal 8. 340. Barboru na sessão 340, boa noite, nós. Argentina 1911, departure dial, then LEDA, Lima Echo, Delta Alpha, then Porto Seguro, Sierra Golf Romeo. Já é limpado. LEDA, Sierra Golf Romeo. Argentina 1911, read back correct, with 11, comment pushback and setup. Obrigado. Estiver de funcionamento, reporte táxi. Vectro Hotel, 500, frequência livre, bom dia. Bom, no 8, no 1, estamos no centro do Recife, a 8, ao CRM 126, decimal 20. Terminou no 8, não? Bom, no 8, no 1, estamos no centro do Recife, 128, decimal 8, ao CRM 126, decimal 0. Recife, 128, decimal 0, bom dia, bom trabalho, boa noite. Confirme, tem 3171? Tem 3171, bom dia, informação Delta, confere, prepare a saída da EOD da Mótima. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Índia. O ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste 1-0, 1-3, bom voo. Índia 18-95, obrigado, boa noite. dia, Gol 9161, posso esperar Gol 90. Gol 9161, bom dia, autorizado. Alinhar e decolar, estão no 0, vento 120 graus, 99. Autorizado, decolar, Gol 90, Gol 9161. Gol 9161, decolado 35, chama o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, Gol 1, 1 6. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 1, 1 6. Gol 9161, contato radar, chuva para o Ninja 3060, após 2000 pés, autorizado, tirar a coleta. Centro em 360, após 2000, direto Leda, Gol 1161. Do Gol 9161 para o ar, uma ativa. Aguarde o Gol 9161. Uno 161, autorizado direto pro base. Direto pro base, grato pro Uno 161. Estão dirigindo 01 autorizado, estiver aqui no metro, apostar. Estão dirigindo 71 para o Fóbia. 71 autorizado, Guarulhos, estiver aqui no 10, após Taubaté, nível 320. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5570, controle 120, destino 8. No 71, confirmando a saída da Elde da Mótima, no 7, reporte pronto. Sou o nome da minha... Poderia confirmar para o nome da minha outra? Sou o nome da minha ONU, recito e solicito aqui sobre uma senha nível 2. Como recebe o controle agora? Agora alto e claro. Sim. Sou o 161, está no centro Recife, 128 decimal 35, ao termo 125 decimal 1. Recife 2835, alternativa 251, bom dia. Bom dia. Alfa para o solo. O Alfa e Yankee, no 4-3, solicita autorização de reboque para a Porsche 1 do 4-3 do solo. Alfa e Yankee Lima, autorizado o início do reboque. Reporte para ingresso no pátio principal. Então, 3601 autorizado, tá? Até o...